Bem, irmãos, nós temos visto então que o homem é um ser triuno, espírito, alma e corpo. E nós começamos a falar para você como é fundamental, imprescindível, que o homem saiba distinguir dentro de si mesmo o que é da alma daquilo que é do espírito. A palavra do Senhor é viva e eficaz, diz Hebreus. E ela é tão eficiente que ela penetra no homem até o ponto de dividir alma e espírito. O que significa dividir alma e espírito? Significa que a palavra de Deus tem o poder de dar a você discernimento para perceber a origem do que vem no seu coração, na sua mente. Há coisas que vêm, a origem é da alma, há outras que a origem é do espírito. Eu falei para os irmãos que o que interessa é a origem, não é a forma exterior, é a origem. De onde procede? Olhe sempre a origem das coisas. A origem da oração, a origem da pregação, a origem do trabalho, a origem da visão. Tudo que tem origem no espírito é espírito. Tudo que tem origem na carne é carne. Não foi isso que Jesus disse? O que é nascido do espírito é o quê? E o que é nascido da carne é? Então qual que é o grande critério? É de onde é nascido. Isso, obviamente, em primeiro lugar, está falando de nós. Se você nasceu só da carne, você é carne. Mas se você nasceu do Espírito, agora você é Espírito. Mas isso se aplica a todas as áreas da sua vida. Se a sua pregação nasceu da carne, ela nunca vai ser Espírito. Se a visão que você tem nasceu da carne, nunca vai ser Espírito. É carne. Não interessa o que você faz. Se nasceu da carne, é carne. Agora, aquilo que nasceu do Espírito, é Espírito. Pode ser esquecido, pode ser abandonado, não é verdade? Mas não larga de ser Espírito. Às vezes nós abandonamos por outras coisas. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Fique com aquilo que é Espírito, querido. O que é Espírito é o que conta. Nós vimos que não é uma questão de forma exterior, se é silencioso ou barulhento, mas é uma questão de origem. Então nós vimos quatro razões na última reunião porque precisamos separar a alma do Espírito. A primeira é porque Deus é Espírito e só podemos ter comunhão com Ele no Espírito. A segunda razão, qual que eu falei? O novo nascimento é no Espírito. Terceira razão, o conhecimento de Deus é no Espírito. Quarta razão, a adoração também é no Espírito. Só podendo adorar a Deus no Espírito. Vamos ver agora a quinta razão. A palavra de Deus nos diz que nós devemos orar sem cessar. Primeira coisa, essa é uma frase, orai sem cessar. Mas também diz lá em Efésios que nós também devemos orar no Espírito. Efésios capítulo 6, verso 18. O que diz lá? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Eu sei que a palavra Espírito aí na sua Bíblia está com letra maiúscula. Ou seja, apontando para o Espírito Santo de Deus. Mas no original não é. No original é Espírito com letra minúscula. Os tradutores tiveram muita dificuldade para distinguir em alguns lugares o que era Espírito do homem e o que era Espírito de Deus. Não é? Alguém vai dizer, pastor, isso faz diferença? Na prática não faz nenhuma diferença, sabe por quê? Porque 1 Coríntios 6 diz que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Diga, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Diga, eu fui unido ao Senhor, amalgamado, vinculado. Você entende isso? De tal maneira que agora o seu Espírito e o Espírito Santo de Deus, eles se uniram. Se tornaram um, diz a palavra de Deus. Portanto, orar no Espírito ou orar no Espírito Santo já perdeu o sentido, porque agora eles estão unidos. Mas isso não muda o fato que você tem um Espírito e que o Espírito Santo também é um Espírito. Agora, como é que podemos orar sem cessar e orar em todo o tempo? Não tem como a gente orar em todo o tempo. Veja, nós temos atividades. Como é que você vai orar em todo o tempo? Não tem jeito de você orar em todo o tempo usando a sua mente. Não é verdade? Não tem como você estar trabalhando e orando, estar estudando e orando. Não tem como. Eu sei que a explicação tradicional é fazer tudo isso para Deus. Porque quando você faz para Deus, torna-se uma oração. Então, quer comer, quer beber, quer trabalhar, quer estudar, faz para Deus, porque aí vira uma oração. Isso é ótimo. É piedoso, é de Deus. Mas eu penso que não é isso que o texto está dizendo, de fazer coisas para Deus. Está dizendo de você estar o tempo todo conectado com Deus. Olha, irmãos, isso é uma chave da sua vida cristã. Eu falo isso para você aqui sem receio nenhum. Eu, o tempo inteiro, estou focado na direção de Deus. Não importa onde eu estou, o que eu estou fazendo, não importa o que eu estou fazendo, eu estou sempre preocupado em estar atento ao meu coração, percebendo se está exercitado, se está funcionando, se está aceso para Deus. Isso é chave. E você pode ter o seu espírito assim, aceso para Deus, conectado o tempo inteiro, mesmo usando a mente para outras coisas. Por quê? Porque não é uma questão de palavras, é uma questão de conexão. Você está acostumado a pensar em oração sempre com palavras, mas não é só palavras, é uma questão de sensação. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Ou é difícil você compreender o que eu estou dizendo se você não experimentou o que eu estou falando. Não, certas coisas você não ensina, você testifica. Não é verdade? Quando eu falo para você das coisas do Espírito, não tem como eu realmente chegar e fazer para você ver. Você tem apenas que testificar, falar, eu já senti isso também. Eu vou tentar descrever o máximo, mas você vai ter que ter tido a experiência, é como chupar laranja. Eu posso chamar aqui o maior especialista, o maior literato, escritor, o maior artista, para tentar descrever uma laranja para você. Mas não tem jeito, se você não viu e não chupou uma, nada se compara. Nada se compara. As coisas de Deus são assim, você só aprende depois que experimenta. Não adianta dar aula se você não provou primeiro. Amém, meus irmãos? Bom, mas a Bíblia fala também, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 15, Paulo, aliás, o verso 14, 1 Coríntios 14, ficou errado a referência, 1 Coríntios 14, no verso 14, Paulo fala, porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato. Se eu orar em outras línguas, quem é que ora? O meu espírito. Mas acontece algo interessante nesse versículo. Ele fala, orarei com espírito e também orarei com a mente. É o que está dizendo. Cantarei com espírito e também cantarei com a mente. Veja, essa distinção que nós fazemos, espírito e alma e corpo, é termos didáticos para você entender. Na prática, nós somos um ser trabalhando. Mas existe um momento em que você pode orar sem exercitar a sua mente. Não é da vontade de Deus que sejamos criaturas agora que não usam a mente, vamos ver daqui a pouco a importância da mente. Mas tudo começa com o Espírito. Mas Paulo fala algo interessante. Quando nós oramos em línguas, o nosso Espírito ora. Mas você não entende o que você está orando. Portanto, o que é importante então na oração em línguas? Eu diria que é a maneira mais prática de você perceber o próprio Espírito. Porque Paulo está dizendo, quando você ora em línguas, o seu Espírito ora. Então você quer saber realmente, exercitar, saber distinguir, perceber o seu espírito em você, te dou um conselho, ora em línguas. Ora em línguas. Quando você ora em línguas, o seu espírito ora. Aí você começa a ter um entendimento de onde é, de como funciona dentro de você a origem das coisas do Espírito. E digo mais, aquele que não é batizado no Espírito Santo tem enorme dificuldade em perceber o Espírito. Outro que eu digo para você. Quem não é batizado no Espírito Santo, quem não foi cheio do Espírito Santo, tem enorme dificuldade. Sabe por quê? Porque é no batismo com o Espírito Santo que você transborda, que o seu espírito se enche de tal maneira que ele transborda, ele inunda as outras partes do seu ser. E é nesse momento que você tem a maior clareza da sua vida, daquilo que é espiritual. A pastor quer dizer que o crente que nem crê no batismo do Espírito Santo, ele então vai ter dificuldade ou está condenado a viver só no nível da alma, provavelmente, ele vai ser uma pessoa sensata, vai usar a mente, lógica, pode ser até piedosa, mas não vai ser espiritual, porque não sabe exercitar o espírito. Segundo o Novo Testamento, existem três tipos de homens. Existe o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Há muitas maneiras de você explicar cada um deles. Mas qual que é a maneira mais simples de você entender? O homem natural é aquele que está morto para Deus. Ele não nasceu de novo. Em outras palavras, ele não é crente. Não teve experiência com Deus ainda. Para ele, as coisas do Espírito são um mistério. A cruz é loucura, diz a palavra de Deus. O homem natural não entende nada que diz respeito ao Espírito. Ele pode até compreender o que você está dizendo com a mente, mas ele não consegue abstrair o sentido espiritual. Não consegue, porque ele é o homem natural. Agora, uma vez que a pessoa se converte, a conversão acontece no nosso espírito. Conversão não é, o novo nascimento não acontece na alma. Eu vou falar isso depois com mais detalhes, mas desde já vá aprendendo isso. O novo nascimento é receber uma vida que você não tinha. O novo nascimento é você receber um espírito novo dentro de você. Não tem nada a ver com a sua mente. É por isso que você pode ter alguém que acabou de se converter e ele ainda se parece muito com o homem natural. Mas ele tem algo diferente nele agora. Ele tem um espírito. E dentro desse espírito tem um Espírito Santo habitando, que vai guiá-lo a toda a verdade. Ele agora é capaz de compreender as coisas de Deus. Só que ele tem um espírito, mas ele ainda é conduzido pela sua própria alma. A Bíblia chama esse crente de quê? Crente carnal. É normal ser conduzido pela alma quando você é criança na fé. Você acabou de converter. Ninguém espera que você vai ser capaz de distinguir as coisas do Espírito. Então você converteu, você tem a vida de Deus em você, mas você ainda se guia pela sua mentalidade natural, você se guia pelo seu entendimento humano, você ainda não conhece a palavra e as direções de Deus. A Bíblia fala que você é criança e, portanto, é carnal. Mas depois de algum tempo, a vontade de Deus é que você avance e cresça e se torne alguém espiritual. Quem que é o crente espiritual? É aquele que já percebeu a diferença entre as coisas da alma e as coisas do Espírito. É aquele que tem buscado e tem andado nessa direção do Espírito. Amém, meus irmãos? Amém. E por isso tem sido também instruído por Deus no Espírito. É totalmente diferente. Portanto, não é uma questão de ser carnal ou espiritual, do tanto de conhecimento que você tem, mas de qual nível de vida você vive. Entendeu o que eu estou dizendo? A pessoa que se converteu e ainda vive no natural, segundo os seus sentidos físicos, segundo aquilo que vê, segundo aquilo que entende na Bíblia, ela é carnal. Deus quer que você seja guiado pelo Espírito dentro de você e pela palavra. Aí você é espiritual. Entendeu o que eu estou dizendo? Por isso é tão importante você perceber o seu espírito. E não tem que esperar muito tempo para isso. Alguém fala, pastor, mas esse assunto é tão profundo. Não é profundo. Esse assunto é básico, é fundamental. Você não tem que esperar ter vários anos de fé para você começar a discernir e entender essas coisas. Tem que ser rápido. Rapidamente alguém tem que ensinar para você e você tem que começar agora a exercitar para perceber o seu espírito. Então a oração também tem que ser feita constantemente no espírito. Se você não sabe nem que tem o espírito, como é que você vai orar no espírito? Sexto, a Bíblia fala também que nós devemos andar no Espírito. Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mais uma vez esse versículo, a palavra Espírito está com letra maiúscula, mas no original, te digo novamente, não é. Andar no Espírito aí é andar no Espírito humano mesmo. Mas lembra, o nosso Espírito foi unido ao Espírito de Deus, de tal maneira que nós somos um só Espírito com Ele agora. Não é? Olha, irmãos, andar no Espírito é um assunto vital. O que é ser cristão? Em que consiste a vida cristã? A nossa vida cristã consiste em aprendermos a exercitar o nosso espírito humano recriado, que nasceu de novo, para contactar a Deus e ser guiado por Ele. Isso é ser cristão. Se você quer definir o cristianismo de maneira bem simples, isso é cristianismo. É você usar o seu espírito humano, que nasceu de novo, para ter contato com Deus, e então ser guiado por Deus. Isso é ser cristão. O cristão que não é guiado pelo Espírito, é guiado pelo quê? Se não é o Espírito que guia você, quem guia? Eu sei que você está acostumado a pensar sempre em termos de fórmulas, e nossa mentalidade moderna é sempre, a gente fica pensando sempre em como é que eu posso ter aquilo, alcançar aquilo outro. E outro dia eu estava conversando com alguém sobre prosperidade. E as pessoas pensam que prosperidade é o seguinte, é só uma questão de contabilidade, de investimento. Então eu vou investir na igreja, vou semear essa caneta. E aí Deus vai me dar agora 10 canetas. Então eu estou prosperando. Mas eu creio que isso é verdade. Deus faz isso, irmãos? Sim ou não? Sim, Deus faz. Mas você é próspero? Não, você é alguém que tem 10 canetas. Prosperidade é o que você vai fazer com elas. Se você não souber usá-las, elas vão acabar. Se você não souber investir a sua colheita, ela vai uma hora dessa desaparecer. Você semeou e Deus fez a parte dele. Te deu de volta. Não é isso que você queria? Mas a nossa prosperidade depende das nossas escolhas. Depende de decisões. Depende de direções. A nossa vida não é só dar oferta na igreja. Deus abençoou você, você ganhou um bom salário. Tá bom. O que você fez com ele no decorrer do ano? Se você tomou decisões sábias, se você permitiu ser guiado pelo Espírito, aí você vai prosperar. Mas se você depois fez com o dinheiro que você quis, você tem um sério risco de perder tudo. Pastor, quer dizer que se eu for guiado pelo Espírito, vou ser infalível? Não. Não existe ninguém infalível, é verdade. Nós às vezes equivocamos, pensamos que é de Deus quando não é, não é verdade? Mas sabe de uma coisa? Quando você está se esforçando para andar no Espírito, até quando você erra, diz a Bíblia, vai ser lucro para você. Porque até aquilo que você acha que é perda, Deus transforma em lucro lá na frente. Esse é um fato. Mas isso não é só isso. Nós temos também o fato de que, se nós somos guiados pelo Espírito, vamos acertar a maior parte das vezes. Você é próspero se você acerta na maioria das suas decisões. É ou não é? Quantos compreendem o que eu estou dizendo? A sua vida é o resultado de escolhas. Quem fez as escolhas para você? Você foi guiado por quem? Quem guia você nos seus investimentos? Quem guia você no seu trabalho? Quem guia você para escolher a profissão? Quantas pessoas perdem anos e anos fazendo 2, 3 cursos até descobrir o que ele gosta? Vai prosperar alguém assim? Não, ela tem dinheiro, pode até pagar a faculdade, mas não prospera, porque ela não é guiada por Deus. Ela não sabe. Ela anda na alma. Então, ser guiado pelo Espírito, querido, não é uma necessidade daquela pessoa que trabalha na obra. Ser guiado pelo Espírito não significa você ver anjos e você agora ouvir vozes e ter experiências estupendas. Não. Andar no Espírito é só a vida normal daquele que nasceu de novo. Se você fizer isso, você vai ver. Você vai errar pouco. Eu fico olhando a minha vida. Eu errei muito pouco, irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu fico vendo os pastores que nós já ordenamos. Eu errei até agora só em um. E já foram dezenas e dezenas. Então eu fico olhando a minha margem de erro, é muito pequena. Mas sabe por quê? Não é que eu evito de decidir, nada disso. Mas é que eu tomo todas as precauções bíblicas, mas o mais importante, eu oro muito e falo, Deus fala comigo, me mostra, Espírito. Estou andando, me mostra. Não é quando o Senhor coloca a impressão, e eu sinto que é de Deus, de que alguém tem que ser levantado, eu começo a orar, Deus, se não é do Senhor, você vai me mostrar. E aí é difícil, porque eu falo para o Senhor trazer à tona, eu falo, manifesta, Senhor, mostra tudo. Mostra, Jesus poderoso. Eu me lembro várias vezes aconteceu da pessoa estar no teste para ser pastor e estoura a vida dele. Estoura tudo, aparece, Deus põe no telhado. Tudo está acontecendo. E alguém fala, não, mas que coisa, hein? Que vexame, vexame. Eu falo, graças a Deus. Isso é Deus. O Espírito nos guia, mas ele não nos guia apenas assim. Ele nos guia falando conosco. A direção no nosso, de Deus é no nosso espírito. Deus fala conosco, é no nosso espírito. E porque nós somos ser espiritual da natureza de Deus, somos capazes de discernir essa voz. Deus fala conosco através de sensações. Isso é importante frisar também. As pessoas querem, às vezes, ouvir de Deus. E você está acostumado a ouvir pastores contando isso, não é verdade? Ah, eu estava em tal lugar e Deus falou comigo. Vai ali, sobe acolá e volta. Aí você fala, mas como que ele ouviu isso de Deus? Como? Foi um anjo? O que, que foi? Como que Deus falou tudo isso com ele? Eu vou te ser franco com você. Eu nunca ouvi Deus falando uma voz audível comigo. Mas creio que Deus fala. Mas não é o que Deus quer fazer. Hoje Deus quer falar com você no seu espírito. Mas o que, que Deus faz? Deus fala no espírito e a nossa mente traduz o que ele falou. Entendeu o que eu estou dizendo? O espírito recebe sensações, impressões, mas a nossa mente depois traduz aquilo através de palavras compreensíveis para as pessoas. Mas Deus fala com a sensação em você. Vou te dar um exemplo. Você está indo numa direção, você quer comprar um carro, e você vê um carro, o carro é o modelo que você quer, é o ano que você quer, é tudo do jeito que você quer, está tudo bom, financiamento, tudo dando certo, mas há um desconforto em você. Não sei, é o carro, mas parece que não é o carro. Tem algo... Quando você entende? Já aconteceu com você alguma vez isso? É uma sensação. Obedeça a sensação, querido. Quando você é espiritual, você não faz nada contrariando a sensação dentro de você. Ou melhor, você pode até fazer, mas você sabe que lá na frente você vai ter consequências. Eu tenho feito coisas contrariando a sensação. Tenho feito por quê? Porque a pressão às vezes é grande dos irmãos, e irmãos pedindo, insistindo, batendo. Eu falo, vai lá e faz. Mas eu sei que não vai dar certo. Eu sei disso. Mas o irmão quer tanto que você, tá bom, vamos fazer. Mas você sabe que vai ser uma perda de tempo aquilo ali. Claro que eu só faço isso quando eu sei que o prejuízo não é grave. Não é? Porque a gente também não pode achar que a gente é Deus agora, decide tudo, vê quem a gente quer. Mas tem coisa que a sensação te diz que não está confortável, não está bom. É a sensação. Depois você pode traduzir dizendo, Deus falou comigo, não faz. Deus falou comigo, não faz. Mas Deus não falou no seu ouvido, não faz, Wendell. Não. Deus te deu uma sensação. Deus tem falado com você? Quantos conseguem perceber sensações de Deus no Espírito? Quando isso acontecer, isso pode ser, às vezes, uma paz, outras vezes uma convicção, sabe aquela convicção inarredável? Deus quer fazer. Não é? Ser cristão consiste em ser guiado pelo Espírito. Sétima coisa, sétima e última, que eu quero compartilhar com você, razão pela qual precisamos de distinguir o nosso Espírito, é porque nós servimos a Deus no Espírito. Romanos capítulo 1, verso 9, Paulo diz assim, porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Olha que interessante. Aqui não está falando a quem eu sirvo no Espírito Santo. Paulo está dizendo, eu sirvo a Deus no meu espírito. Eu sirvo a Deus no espírito. Se você não sabe perceber o próprio espírito, então o seu serviço a Deus está comprometido. Nós fomos chamados para servirmos a Deus. Essa é a vocação de todo crente. Não é assim que fala a nossa visão? Cada crente é um ministro. O que quer dizer a palavra ministro? Servo. Nós servimos a Deus. E agora, como é que vamos servir a Deus, que é o Senhor, que vai nos dar direções, ordens, comandos para que façamos ou não façamos algo, se não somos capazes de comunicar com Ele apropriadamente? Se não conseguimos discernir essa antena dentro de nós, que é o nosso espírito. Então o nosso serviço a Deus vai estar comprometido. Amém? Eu estou me lembrando da experiência daqueles discípulos no caminho de Emaús, lembra? A Bíblia fala que os discípulos vinham andando no caminho de Emaús e Jesus veio, colocou-se ao lado deles e perguntou, onde é que vocês estão indo? Quais são as últimas notícias? E eles falaram, você não está sabendo o que aconteceu de Jesus, o Nazareno que veio, que morreu na cruz, etc. E Jesus começou a discorrer com eles, explicando tudo, as profecias sobre ele e tudo mais. E eles foram caminhando e Jesus falando com eles. Até que chegou numa certa altura em que Jesus se deu a conhecer a eles, né? Eles tiveram revelação de Jesus, e Jesus então se ausentou. E naquela hora, eu gosto muito da frase que um falou para o outro. Eles falaram, porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos falava? Olha aí, por que eu não percebi que era Deus o tempo inteiro? Olha como é que o nosso coração ardia. É uma sensação, às vezes o coração arde. Coração é apenas uma das formas de nós percebermos o nosso espírito. O coração às vezes arde por alguma coisa. Não estou falando de outros tipos de ardor, não. O coração arde. A presença de Deus tem que produzir isso em você. Sabe, esse é o, vamos dizer, o critério básico para servir a Deus. Paulo fala lá em Romanos 12, que nós servimos a Deus com fervor no Espírito. Você serve a Deus com o Espírito fervendo. Não é assim que está lá em Romanos? Abre lá. Estou falando e de repente alguém não sabe. Romanos, no capítulo 12, diz assim... Verso 11, no zelo não sejais remissos, a palavra zelo aqui é serviço. No serviço não seja displicente, relaxado. Nós somos servos, lembra? Servimos no Espírito. Agora, como é que nós servimos a Deus? Sendo fervorosos de Espírito, servindo ao Senhor. Nós servimos ao Senhor com o nosso espírito em ebulição. Então, se o seu espírito não está em ebulição, é porque você não está exercitando ele apropriadamente. Porque a palavra do Senhor não iria mandar você fazer algo que você não dá conta. Concordam comigo? Se a palavra do Senhor diz, seja fervoroso, é porque o Senhor quer que você entre em ebulição. Mais uma vez, não é uma questão de forma exterior. As pessoas se equivocam muito com isso. Eu, pelo menos, gosto muito de certos tipos de pregadores. Eu gosto muito de pregador que chega e grita e sapateia, e acho muito bom. Eu não dou conta de ser assim. Eu não tenho voz que aguenta isso também. Entende? Aí alguém fala, então eu não posso servir ao Senhor fazendo isso? Pode, o critério não é a forma exterior. O critério é se o seu espírito está fervendo por algo. Sabe por quê? Nós somos seres espirituais. Quando você fala algo só da sua alma, você só atinge a alma das pessoas. E você sabe, atingir só a alma não é serviço de Deus. Aprovado, porque não muda ninguém. Mas quando você está exercitando o seu espírito para falar, você toca também no espírito das pessoas que estão abertas para aquilo. Lembra disso? Só o espírito toca no espírito. Nada mais. Se o seu coração ou o seu espírito estão fervendo, você vai ter gente fervendo perto de você. Por isso, cada congregação é o reflexo do seu pastor. O povo que está perto de você reflete a sua realidade espiritual. Se você não tem um espírito fervente, você não vai ter pessoas também fervendo perto de você. Mas quem está pegando fogo, logo contagia alguém. Não fique preocupado, como eu disse, em ter uma aparência exterior, gritar, pular, não é isso. Mas se quiser fazer isso também, pode. O que importa é a realidade do que está acontecendo. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Lembra, espírito toca o espírito. Mente toca a mente. Aqueles que só usam a mente para preparar, só vão tocar a mente. Quem está usando o seu espírito, vai tocar o espírito. Eu sei que uma grande questão para nós é que não sabemos, às vezes, perceber o nosso próprio espírito. Mas existe uma dica que eu dou para você. Está lá em Romanos capítulo 2, verso 28 e 29, onde Paulo diz, não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Então, aquele monte de judeu que está morando lá em Israel, Paulo dizendo que não é judeu coisa nenhuma, viu, irmãos? Se você gosta de judeu, judeu não é aquele que é exteriormente. Nem circuncisão a que é na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Agora, olha essa frase. E a circuncisão a que é do coração no espírito. Eu não vou afirmar para você categoricamente que o coração é o espírito. Mas posso dizer para você com certeza que o nosso espírito é percebido no coração. E quando eu falo coração, não estou me referindo aqui a esse órgão físico que está pulsando aqui. Eu me refiro a algo que é íntimo, interior, profundo no seu ser, que é o lugar que você percebe o seu espírito. Amém, meus irmãos? Diga, eu sou um ser espiritual. Diga, eu sou espírito. Eu possuo uma alma e eu habito num corpo. Diga, eu creio que o meu espírito foi criado por Deus para ter comunhão com Ele. Diga, eu creio que o Senhor vem me ensinando a ter entendimento e percepção do meu próprio espírito, para eu crescer na comunhão com Ele. Em nome de Jesus. Amém.